Gravataí RS. Ideologia da rima séria. Syndicate, cúpula 12. Crime legal. MacLeod, ministro Montana. MacLeod, MacLeod. Eu caí de joelho no chão, olhando pro céu, perguntando pra Deus por que o mundo é tão cruel. Conspiradores na minha volta, tramando contra mim. Conspiradores vendo meu corre, querendo ver meu fim. O DZR não tem flow, o DZR isso aqui. O meu som não tem firula, meu rap é de bandido. Quem trampa e gasta seu dinheiro somente com si. Tem que dobrar a língua pra querer falar de mim. É pra aqueles que buscam o pão, entre o crime e o sangue. Morre, mata por dinheiro, defende a sua gangue. Na invasão do Vale 2, na volta do meu barraco é só crime. Pega adolescente no tráfico. Eu tô no rap pra mostrar que a solução não tá na arma. E sim, o rap é a cura e na terra só Deus que salva. Eu não sou bandido, eu só convivo. Falo da minha quebra e dos loucos que tão comigo. Beijerga, ideologia, firma ilegal, MacLeod. Porque eu não sigo a moda e que se foda os trairagens. O que o ser humano mais admira, além do respeito, é a humildade com tudo e todo. Ser puro e verdadeiro. Revolução pra mim não é cantar rap. Pra mim diz sim a letra estudada em cada frase, em cada rima. Eu posso não ter estudo, mas busco a informação correta. Eu sei que os meus acertos não precisam de plateia. Fique tão na produção, nos ataques, nos apoios. Junto com o Lúcio Flow, esse aqui é meu comboio. Eu não tenho medo da morte, mas valorizo a minha vida. Conspiradores, deixa chorar que eu tô na terra mais um dia. Essa é a resposta pros que não acreditaram. Cava a própria cova, vai pro buraco. No rap do RS, quem desiste é só os fracos. De uma série gladiador, guerreiro que esmaga o rato. Por um momento eu esqueci o que eu ia dizer, mas quando eu me lembrar, melhor tu desaparecer. Conspirador, anda com conspiradores, invejosos com fracos e nós só com vencedores. Fala mal do syndicate, eu não dou a mínima. Mas se mexer com a minha família, faço como na Sicília. Fala mal da minha música, eu não dou ibope. Mas se mexer nos meus negócios, descarrego meu ciclope. Não desperdiço tempo, não gasto meu argumento. Aguardo como um cafetão o retorno do investimento. Notas e mais notas, preciso de mais atilho. Contras e mais contras, tô com o dedo no gatilho. Eu sou o que sou, devido ao que todos somos. Porque o mundo é aquilo que todos nós acreditamos. Então sente a diferença da minha rima original. Referência como monumento em cartão postal. Enquanto eles dormem, cada vez mais eu trabalho. Enquanto eles juntam, cada vez mais eu retalho. Enquanto eles erram, cada vez mais eu atalho. Enquanto as mulheres deles chupam meu caralho. Falam, não sabem nem o que estão falando. Eu sei o que eu falo. Conspiradores.